Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Cienciologia. Marta Lourenço pertence ao Centro Interuniversitário da Universidade de Lisboa e é também investigadora na Universidade de Paris. Ela ganhou recentemente, no dia 4 de maio, o Prémio George Certain para a História. A História da Portuguesa dedica-se à História da Ciência, que basicamente tem como objetivo recuperar instrumentos e métodos científicos antigos, com o objetivo de preservá-los, estudá-los e permitir que outros cientistas possam mais tarde utilizá-los, se quiserem, e assim refazer, de certa parte, pegar às vezes em velhas práticas que possam voltar aos tempos modernos. Às vezes acontece, porque a ciência não é verosímil, não é, aliás, não é verdadeira e inalterável. Bem, pelo contrário, ela é de caráter revisório e verosímil, não 100% certa, não é? A ciência está em constante alteração. Aliás, quando chega realmente a uma verdade inquestionável, passa do conhecimento científico para o conhecimento de senso comum. Esta historiadora então venceu este prémio, que mais tem como objetivo distinguir do que premiar economicamente o trabalho dos historiadores. A historiadora portuguesa vai receber este prémio apenas no dia 15 de janeiro de 2015 e desconhece a quantia em causa, mas destaca a própria historiadora de 43 anos que o mais importante é o reconhecimento deste trabalho, não apenas dela, mas de todos os cientistas que trabalham para uma recuperação da história da ciência. Leonor Parreira, secretária de Estado do Ministério da Educação e da Ciência, vai estar em Israel para assinar alguns acordos de cooperação entre os dois países, Portugal e Israel, neste caso na área da ciência. Ora, Israel é um dos países com maior, enfim, com maior impacto na ciência à escala global. É o quarto país mais produtivo em questões de ciência. 80% dessa produção, por assim dizer, vem de privados. Israel tem, todavia, ainda assim, o maior PIB dedicado, ou melhor, a maior percentagem de PIB dedicada a, enfim, à ciência, neste caso um PIB que ultrapassa os 4%. E, em média, cerca de 140 em 10 mil israelitas são ou estão ligados à ciência. São cientistas ou estão ligados à ciência. Estes protocolos assinados então entre os dois países pretendem alargar os horizontes dos portugueses na ciência e também de aumentar, ou seja, a aposta de Israel nesta área. Israel e Portugal nunca tinham assinado um acordo de cooperação em nenhuma área. Vão assiná-lo então neste mês de maio e pela primeira vez dar-se-á então esta ligação diplomática tão próxima como nunca. Israel é um país que existe desde 1949, mas Portugal nunca tinha conseguido uma parceria, fosse ela em que área fosse. Embora tal desejo houvesse sido manifestado anteriormente, só agora, e com a visita da Secretária de Estado para o Ministério da Educação e Ciência, Leonor Parreira, é que tal se vai concretizar. A visita deve durar 3 dias. Burro velho não aprende línguas. Este provérbio está prestes a cair em desuso. Não porque os adultos sejam velhos, e porque velhos não aprendam línguas, e porque velhos sejam burros. Nem uma coisa nem outra, mas a questão é que, à medida que vamos crescendo, o nosso cérebro vai tendo cada vez menos plasticidade, isto é, a capacidade de criar novos neurónios e respectivas dendritos para partilhar, absorver e conjugar a informação recepcionada. De todas formas, mais importante do que o que mandamos para o cérebro é como mandamos e como é que nós, tendo conhecimento dos nossos próprios limites, podemos trabalhar essa informação. Por exemplo, aprender um idioma pode ser algo bastante complicado para adultos, ainda que para crianças, porque a velocidade a que os neurónios estão criando é muito maior, seja também bastante mais fácil. Temos no nosso cérebro uma espécie de caixa de entrada que vai sendo limpa a cada noite ou dia que dormimos. Essa caixa de entrada tem um espaço limitado, é a memória a curto prazo. Os acontecimentos e os conhecimentos que guardamos de forma segura nesta caixa de entrada são depois passados para a memória a longo prazo. Isto ajuda a compreender por que motivo é que muitas vezes aprendemos tão bem as coisas que gostamos e conseguimos não aprender outras que, apesar de trabalharmos mais, acabamos por esquecer de forma mais rápida. Isto acontece porque temos naturalmente os nossos gostos. E há um jornal brasileiro que publica alguma matéria interessante sobre esta questão. A forma como podemos aprender idiomas, por exemplo. Os passos são simples. Desde logo, a repetição espaçada. Aprender uma palavra ou uma frase, como por exemplo, sretno, que quer dizer boa sorte em bósnio, pode ser algo que vamos aprendendo a seu tempo. Basta que, assim que aprendemos a palavra, a vamos repetindo, ainda que na nossa própria cabeça. Será suficiente para iniciar o processo. E, a seu tempo, irmos familiarizando as palavras que vamos aprendendo, juntando algumas outras novas. Por exemplo, dan é dia, em bósnio, especificamente. Se juntarmos dobro, é bom, ou laku, é boa. Ora, vamos juntando estas palavras e, ao seu tempo, vamos criando pequenas frases que vão conseguindo, que vamos conjugando e memorizando a seu tempo. Vamos depois conhecendo gramáticas, mas tudo de forma muito mais espaçada. É possível aprender um idioma de forma informal, com jogos ou através do tradutor do Google, por exemplo, que é uma ferramenta bastante utilizada não só na tradução, mas também na aprendizagem de novos idiomas. Para além desta repetição espaçada, que vai aumentando em termos de espaço com o correr do tempo, e à medida que nos vamos familiarizando com o idioma e com as palavras em questão, ainda também alguns outros conselhos. Por exemplo, estudar antes de dormir. Uma palavra ou uma frase pode ser suficiente para irmos dormir com, enfim, alguma maior tranquilidade. Desde que asseguremos que aprendemos bem aquela palavra ou aquela frase, vamos depois dormir e este conhecimento tende a passar para a memória a longo prazo. Pelo menos sempre é mais provável do que se perder quando o sono limpar esta memória a curto prazo. Estudar apenas um idioma pode ser aborrecido e desanimador. Eu sei, tu sabes, ele sabe, eu sou, tu és, ele é. Mais do que isso, podemos estudar o conteúdo, por exemplo, pegando em questões que nos interessem. Vamos imaginar que algo nos interessa na área da ciência. Podemos começar a aprender por aí, pequenas palavras, pequenas expressões que vão, enfim, facilitando a nossa capacidade de memorização, já que este é um tema que poderá agradar a alguns dos que ouvem este programa, por exemplo. Embora o idioma também seja importante de estudar, mas o conteúdo é incentivador e muitas vezes faz com que aquilo que nós estudamos tenha mais sentido. Praticar um pouco todos os dias é a preferência. Novamente, ainda que seja na nossa cabeça, é sempre importante não esquecer que sreće é sorte e sretno é boa sorte. Se formos lembrando palavras como estas, simples, e depois conjugando outras, como biti, que quer dizer estar ou ser, ou até Piat, que é 5 em russo, estudarmos estas palavras, estes números, irmos decorando pequenas coisas ao longo do tempo. Ora, estudando um pouco todos os dias, vamos adicionando novas palavras ao nosso vocabulário daquele idioma. Outro dos conselhos é misturar o novo e o velho. Ou seja, se sabe que, por exemplo, eu sinto. É eu sou ou eu estou em romeno, pode juntar uma outra palavra como bucuros, contente, feliz. É uma palavra nova que vai juntar àquele velho conhecimento que já tinha. Isto ajuda a assimilar. O cérebro vai conseguindo juntar palavras quando estas são juntas com outras que nós já conhecemos. A forma como o cérebro vai associar esta informação é mais fácil, já que os pontos de ligação entre o novo e o que já existe são maiores. Estudar muito de uma só vez, caso não tenha tempo, pode também ser uma possibilidade, mas rapidamente a nossa capacidade de absorção vai ser atingida. De forma que estudar diariamente, um pouco todos os dias, ainda que seja muito pouco de cada vez, vai fazer com que nós consigamos aprender de forma mais eficiente o idioma que desejamos. E por fim, divertirmo-nos enquanto aprendemos. O novo idioma não tem que ser uma obrigação. E é possível, como já disse, estudar de forma informal, recorrendo a jogos ou também ao tradutor do Google, por exemplo, ou outros tradutores similares. Por exemplo, um estudo que juntou um grupo de estudantes do Reino Unido. Eles foram convidados a jogar um jogo em galês. Ora, o país de Gales. Galês, apesar de ser uma. Gales, apesar de ser próximo e fazer parte do Reino Unido, não é parte da Inglaterra. E este idioma, o galês, não é tão conhecido pelos do Reino Unido britânicos. Pois muito bem, conseguiu-se verificar neste estudo que, apesar de não terem conhecimento da língua, conseguiram aprender bastante mais do que quando estudaram pequenas palavras, ou seja, foram para uma espécie de laboratório, ou seja, uma sala de aula, estudar o idioma. Divertir-nos enquanto aprendemos. Aprender, por exemplo, palavras pelas quais estejamos curiosos em saber e depois outras que completem aquilo que nós queremos dizer. Enfim, métodos parecem ser seguir todos mais ou menos a mesma linha, embora cada um funcione da forma que realmente mais lhe convém. Mas ficam aqui as dicas de um portal brasileiro que avançou então com uma notícia interessante sobre esta matéria. E o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, adjudicado em Évora, vai de vento em popa. Tem 23 empresas associadas em 17 meses de existência, ou seja, essencialmente ano e meio. E João Mateus, o presidente do PCTA, ou seja, o Parque de Ciências e Tecnologias do Alentejo, quer ou espera que até a final de 2014 mais 7 empresas estejam instaladas neste parque, que é um dos grandes símbolos do sul do país. O parque tem três áreas distintas, para já, embora não fechadas a estas três áreas: a área agroalimentar, de bioquímica e também, sobretudo, das tecnologias da informação e comunicação e também da área da energia. São essas áreas, não três, mas sim quatro, como eu há pouco queria dizer. São precisamente essas áreas que estão representadas neste Parque de Ciências e Tecnologias do Alentejo, mas mais poderá vir a caminho. O Estado assinou um protocolo com uma empresa que deverá criar até 2017 150 novos postos de trabalho e que irá instalar-se em Évora, mais especificamente no PCTA. Para já, e de uma forma provisória, enquanto os 2,3 milhões de euros, enfim, estão a ser gastos na construção de instalações, estas empresas estão a operar sobretudo nas instalações da Universidade de Évora e nos politécnicos de Beja e Porto Alegre. Mas mesmo assim, está já a ser um sucesso, afirma João Mateus, o presidente desta PCTA. Deste PCT, aliás, afirma que novas empresas vão juntar-se até setembro, sem desvendar, todavia, grandes novidades sobre este assunto. Para já, estas 23 empresas criaram 68 novos postos, 68 novos postos de trabalho, mas poderão vir a criar mais, diz João Mateus, já que praticamente todas estão ainda a contratar pessoal. Já disse que estas empresas apostam sobretudo na área das tecnologias de informação e comunicação, mas poderá mais tarde este parque de ciências e tecnologia do Alentejo abranger com outro vigor outras áreas, como a nanotecnologia. Évora é um lugar privilegiado, afirma João Mateus, quer pela cidade em si, que tem infraestruturas e também tem boa gastronomia e bom clima, bem como também bons estabelecimentos de ensino, o que permite formar recursos humanos rapidamente e com qualidade. Simultaneamente, outro dos motivos, fica perto de Lisboa, capital de Portugal, e de Espanha, tendo bons acessos não só em termos de transporte, mas também em termos de rodovia. Por fim, os fundos comunitários da União Europeia. Muitos deles estão a ser direcionados para o Alentejo e precisamente para este parque também, que vai então tendo este fundo e que vai podendo investir, bem como as empresas que aqui se instalam. Já falamos numa notícia anterior que Portugal está a apostar cada vez mais forte na ciência. O grupo número de cientistas portugueses que estão a ser reconhecidos internacionalmente, quer trabalhem lá fora ou aqui dentro, está a aumentar, o que é um incentivo para que Portugal aposte mais nesta vertente. E o nosso Cienciologia fica por aqui. Aos ouvintes, votos de uma boa noite. Até à próxima quinta-feira.